Saudações, amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM, queridos associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual, a Levir, que vocês acessam em www.levir.com.br, o portal do esoterismo, da teosofia, da espiritualidade, está realmente trazendo para vocês, meus amigos, a Rádio Esotérica FM, onde vocês encontram durante todo o dia muito boa música e muito especializada na música da nova era. E aqui durante as noites o programa Lux Esotérica, que visa trazer para vocês estudos comentados dos melhores textos do ocultismo, do esoterismo, também da teosofia e sempre falando da espiritualidade humana, com a apresentação desse coordenador que vos fala, meus amigos, Osmar de Carvalho, que envia a todos um fraternal abraço e o nosso melhor boa noite. E agradecemos a audiência, a presença de vocês que estão nos acompanhando ao vivo. E vamos iniciar esse programa, meus amigos e minhas amigas ouvintes, elevando as nossas consciências, aumentando a frequência vibratória da nossa mente e nos preparando para oferecer esse canal para a mensagem dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Aqueles que quiserem me acompanhar, vamos então fazer uma meditação, uma vibração, colocando a nossa consciência numa disposição melhor para recebermos os conhecimentos, as instruções que nós vamos estudar na noite de hoje. Então, meus amigos, vamos inicialmente relaxar o nosso corpo, procurando sentar tranquilamente, mantendo a coluna ereta, descruzando os braços e as pernas. Vamos relaxar o nosso corpo, soltando o peso nos nossos ombros, soltando os braços e as pernas. Vamos relaxar as tensões da nossa face, soltando a pressão nos nossos maxilares. Vamos também, meus amigos, apaziguar as nossas emoções, procurando observar a nossa respiração, que ela seja lenta e profunda. Vamos procurar observar cada inspiração e cada expiração. E assim fazendo, nós apaziguamos o nosso corpo astral, os nossos sentimentos e as nossas emoções. E vamos deixar a mente livre das memórias do dia a dia, de qualquer imagem. E vamos fixar a nossa atenção no ponto dos nossos corações, percebendo, sentindo o batimento cardíaco deste órgão que, como um sol, envia a vida a todos os pontos do nosso corpo. Sintamos todo o nosso corpo pulsando com o nosso coração. E com o poder da nossa mente, amigos e amigas ouvintes, vamos visualizar no centro dos nossos corações o surgimento de uma luz branca que vai crescendo como uma alvorada de luz espiritual, que se expande a partir do nosso coração, iluminando, harmonizando e curando todos os nossos órgãos internos, que todo o nosso corpo seja iluminado, que essa luz se projete além do nosso corpo, pela nossa aura. E nesse momento em que nós recuperamos o contato com o nosso verdadeiro ser interno, vamos procurar, meus amigos, compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra da vida una. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que vibras em cada cada coração. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e amigas ouvintes. Uma vez mais, saudações. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em todos vós com muita felicidade. Estamos aqui novamente continuando o nosso programa Lux Esotérica, a sua saga que completou no dia de ontem a marca de 100 programas. Então este é o 101º programa Lux Esotérica, já na sua 5ª série. Nós estamos abordando, meus amigos, para vocês o livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky, mas já estivemos aqui tratando do lado oculto das coisas, de Charles Leadbeater, já tratamos sobre o Caibalion, publicado há mais de 100 anos pelos três iniciados, já fizemos também o estudo do livro de Raul Branco, Os Ensinamentos Esotéricos de Jesus, e fizemos também o livro Aos Pés do Mestre, de Alcione, de Jiddu Krishnamurti. E agora estamos aqui com a obra de Blavatsky, esse livro que tem o formato de perguntas e respostas e nos traz muitos esclarecimentos sobre como a teosofia, como o esoterismo oriental enxerga realmente a espiritualidade e como a movimentação que Blavatsky fez a partir da fundação da Sociedade Teosófica e também antes, visou, meus amigos, com o apoio dos mestres da Grande Fraternidade Branca, trazer para o Ocidente, uma vez mais, aquelas verdades, aqueles princípios que realmente fazem jus a toda a iluminação espiritual que o Oriente, que é a fonte de todas as grandes religiões, das grandes tradições esotéricas, todas têm a sua origem no Oriente, e o Ocidente precisa, então, meus amigos, estar a par dessa origem, meus amigos, da luz espiritual, e nós temos que realmente estar atentos para os conhecimentos, para todas as informações que os mestres da Fraternidade Branca, que existem no Oriente, tentam periodicamente trazer aqui para o Ocidente. Não que nós estejamos aqui sem a devida cobertura, sem a devida presença da Fraternidade Branca, porque existe sim a Fraternidade Branca também no Ocidente. Temos aqui dois centros magnéticos, dois centros ocultos da Grande Fraternidade Branca na América Central e aqui na América do Sul. Mas esses dois centros, meus amigos, estiveram muito ligados à tradição Atlante, que foi o continente que lamentavelmente desapareceu, e como as civilizações aqui das Américas também entraram em franca decadência, também estes centros da Fraternidade Branca ficaram um pouco no ostracismo, enquanto que a grande luz, a grande instrução e sabedoria dos centros da Fraternidade Branca que existem na Europa, que existem na Grécia, na Terra Santa, no Egito, na Índia, no Tibete, sempre continuaram ativos e sempre emitindo e, por que não dizer também, evoluindo e redeclarando, meus amigos, aquelas verdades universais. E o livro A Chave para a Teosofia, meus amigos, traz muitas considerações sobre o trabalho da Sociedade Teosófica, que nesse programa nós iremos sumarizar para vocês, porque são muitas perguntas que realmente nós podemos fazer uma síntese mais rápida para vocês estarem realmente ao par do que é a Sociedade Teosófica. E no segundo bloco desse trabalho de hoje, nós vamos trazer aqui mensagens, meus amigos, mais recentes, mensagens que vieram de núcleos da Fraternidade Branca, principalmente no Egito, e do centro da Fraternidade Branca na Europa, na Grécia, justamente falando sobre a natureza desse trabalho esotérico, desse trabalho teosófico que a Sociedade Teosófica e todas as ramificações, meus amigos, do trabalho de Blavatsky, porque a Sociedade Teosófica, como bem disse o Mahashohan, é apenas a pedra angular, meus amigos, a pedra sobre a qual irão se desenvolver muitos e muitos trabalhos. A Sociedade Teosófica jamais teve um intuito de ser a única ou de ser aquela que haveria de conduzir um trabalho que visasse envolver toda a humanidade. Mas, ao contrário, ela não faz proselitismo, ela não se preocupa com o tamanho, com o número dos seus associados, mas sim se preocupa muito com os conhecimentos, com a mensagem, a sua pureza do conhecimento, da sabedoria, que vão sendo divulgados e têm atingido seus objetivos. Objetivos estes que são realmente atingir aquelas pessoas que realmente estão buscando as verdadeiras informações sobre a espiritualidade. Então, esse é o grande intuito dos mestres da Fraternidade Branca, principalmente o mestre Moria e o mestre Kutumi, dois mestres que têm um apreço muito especial pelo Ocidente, pois principalmente o mestre Kutumi já residiu, já teve várias encarnações no Ocidente e se preocupa muito de que essa tradição não se perdesse aqui nessa região do planeta, meus amigos. E para que o fanatismo religioso, para que o materialismo não prevalecesse, eles então localizaram a sua discípula, que era a mais preparada para esse trabalho naquela época, que foi Madame Blavatsky, que nasceu na Rússia, mas posteriormente foi treinada no Nepal e no Tibete, ao norte da Índia, ali penetrando, facilitada a sua passagem, pois o mestre Moria era exatamente o Marajá da região norte da Índia, do Rajput, né, onde a partir dali Blavatsky pôde chegar aos mosteiros mais recônditos do budismo tibetano, e ali foi instruída e teve o seu psiquismo totalmente desenvolvido, aperfeiçoado, afinado, para que a sua mente estivesse em contato direta com os mestres da Fraternidade Branca. E foi a partir daí que Blavatsky escreveu copiosas obras, meus amigos. Obras que realmente saltam às vistas daqueles que as apreciam, inicialmente pelo tamanho, pelo volume, meus amigos. Uma Doutrina Secreta com 6 volumes, uma Ise Sem Véu com 4 volumes, ou então hoje existe publicada e compilada a sua obra completa em 15 volumes de cerca de 600 páginas, meus amigos, cada um, sendo que um volume inteiro é quase é dedicado apenas ao índice de tantas e tantas páginas, meus amigos, mais de 10 mil páginas de instruções, de comunicações, realmente de tudo o que Blavatsky realmente fez para aqueles que buscam um conhecimento muito abalizado. Mas a Sociedade Teosófica, que foi realmente outro pedido dos mestres para Blavatsky, tem três objetivos que ela procura, meus amigos, desenvolver com muita diligência e os quais realmente têm a síntese daquilo que pretendem os mestres da Fraternidade Branca para o futuro espiritual, para o futuro religioso e da espiritualidade dos seres humanos, cuja influência eles têm trabalhado. Os três objetivos da Sociedade Teosófica são, né, formar, né, um núcleo da fraternidade humana, meus amigos, onde não hajam quaisquer distinções de raça, de credo, de cor, qualquer distinção possível. Então, esse primeiro objetivo, meus amigos, a fraternidade humana sem distinções, é um objetivo que os mestres desejam para toda a humanidade. E nós devemos nos lembrar que em 1875, meus amigos, quando esses três objetivos e esse primeiro objetivo foi delineado, foi colocado no papel, ainda haviam países escravocratas, ainda existia muita discriminação contra porções da humanidade, contra as minorias, contra as mulheres, que não eram admitidas em muitas esferas do trabalho e da própria sociedade humana. As mulheres não votavam, então existia a distinção de sexo. As mulheres não eram plenamente admitidas nas escolas, nas faculdades, e isso realmente era uma coisa que precisava ser sanada, meus amigos. E Blavatsky, com o seu exemplo de espiritualista e de mulher, meus amigos, foi uma precursora de toda esta liberação feminina, desse verdadeiro progresso, meus amigos, não só das mulheres, mas da humanidade que ocorreu. Hoje a mulher é admitida a todas as esferas do trabalho humano. Nós vemos aí mulheres presidentes de repúblicas, de países, vemos até monarcas, mulheres que assumiram seus respectivos governos, vemos a representação nas câmaras de deputados, no Senado, nas supremas cortes. Nós vemos a mulher realmente assumindo ao lado dos homens, meus amigos, o seu verdadeiro papel de ter a sua devida estatura dentro de todo o tecido social e fazendo com que a humanidade progrida muitíssimo, meus amigos. E essas questões que para nós hoje parecem menores, mas que naquela época, meus amigos, 1875, há mais de 130 anos atrás, eram realmente questões difíceis, porque se nós imaginarmos ainda países escravocratas, países que não respeitavam os direitos humanos, e nós vemos então que décadas depois, meus amigos, se forma a Liga das Nações, e um pouco adiante se forma, após as duas grandes guerras, as Nações Unidas, que então proclamam os direitos universais do homem, do ser humano. E assim, meus amigos, este sonho que é a fraternidade universal, que é acalentado pelos mestres, vai se transformando numa realidade. Felizmente, meus amigos, esse trabalho tem sido muito bem sucedido. E as ideias esotéricas, teosóficas, do ocultismo tem muito a ver com isso, porque essas ideias não estão restritas a nenhuma religião, a nenhuma filosofia, mas reconduzem ao ser humano, uma vez mais, a sua condição universal, a sua condição cósmica, a sua condição realmente que está além de qualquer nacionalidade, de qualquer credo, de qualquer filosofia ou ideologia, meus amigos. O ser humano pertence ao universo, então todos os seres humanos têm direito ao acesso a todos os bens e todas as faculdades humanas, a todas as instituições que promovam o crescimento do ser humano. O segundo objetivo da sociedade teosófica é o estudo da religião comparada, da filosofia e da ciência, meus amigos, que abre um leque muito grande para aqueles que desejam investigar a verdade. Porque além da fraternidade, meus amigos, existe esse ponto que é comum a todos os seres humanos: a busca do autoconhecimento, a busca da resposta daquelas perguntas fundamentais da filosofia. Quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Isso são conhecimentos, são perspectivas que nós encontramos nas diversas formas que o ser humano tem de buscar a verdade, que claramente são a religião, daí o estudo da religião comparada, a filosofia, esse esforço intelectual que o homem faz na busca da verdade, e também na ciência, meus amigos. E modernamente também se fala na inclusão, dentro desse objetivo, das artes, porque as artes também são uma forma do ser humano expressar o seu ser interior e a sua busca pela verdade. E o terceiro objetivo teosófico, meus amigos, é fomentar a investigação dos poderes latentes, dos poderes ocultos que existem no ser humano, e investigar as leis ainda não explicadas da natureza e também esses poderes latentes que existem no ser humano. Então traz aí um aspecto ocultista, um aspecto investigativo, e que traz muita um leque de opções muito grande, um horizonte de investigação muito grande para aqueles que estão buscando, meus amigos. Mas Blavatsky acrescenta com relação a tudo isso, meus amigos, com relação de que tudo que tem sido produzido dentro da sociedade teosófica, meus amigos, não se constituem em dogmas, não se constituem em opiniões definidas ou que devam ser seguidas ou que têm que ser reproduzidas pelas pessoas. Na sociedade teosófica, todos são recebidos dentro do espírito da liberdade de pensamento, dentro da liberdade de investigação, e a literatura teosófica não é dogmática e nem é realmente alguma coisa própria nem especial. E Blavatsky, aqui numa das respostas, ela diz justamente o seguinte, estabelecendo isso: a sociedade teosófica não possui uma sabedoria própria para defender ou ensinar, é simplesmente o receptáculo de todas as verdades expostas pelos grandes videntes, iniciados e profetas de todas as idades históricas e mesmo pré-históricas, ao menos de tudo o que possa reconhecer. Em consequência, é somente o órgão pelo qual os fragmentos da verdade que se encontram nos ensinamentos acumulados dos grandes mestres do mundo são recolhidos e expostos aos homens, né? Então, se faz a seguinte pergunta para Blavatsky: mas é impossível alcançar semelhante verdade fora da sociedade? Cada igreja não aspira exatamente isso? E Blavatsky responde: a existência inegável de grandes iniciados, verdadeiros filhos de Deus, demonstra que tal sabedoria foi alcançada frequentemente por indivíduos isolados, mas jamais, sem dúvida, sem a direção de um mestre. Mas muitos dos discípulos também, por sua vez, convertidos em instrutores, reduziram a universalidade dos ensinamentos na medida de seus próprios dogmas sectários. Os mandamentos de um só mestre eleito foram adotados e seguidos, com exclusão de todos os demais, se é que foram seguidos, levando-se em conta o que sucede com o Sermão da Montanha. Cada religião é, portanto, um fragmento da verdade divina que ilumina um vasto panorama da fantasia humana e pretende representar e replantar aquela verdade. E também se pergunta Blavatsky: mas não foi dito que a teosofia não é uma religião? E Blavatsky então diz: seguramente não o é, uma vez que é a essência de toda religião e da verdade absoluta, uma gota da qual alimenta cada credo. Empregando novamente uma metáfora, diremos que a teosofia na Terra é como um raio branco do espectro solar, e cada religião é somente uma das sete cores prismáticas. Ignorando todos os outros e taxando-os de falsos, não só reivindica cada raio de cor a prioridade, como sustenta que é o raio branco mesmo, e anatematiza até mesmo seus matizes, desde os claros como os escuros, como heresias. Sem dúvida, como o sol da verdade se eleva cada vez mais no horizonte da percepção da humanidade, e em cada raio de cor se desvanece gradualmente até que seja reabsorvido, não será já ao fim atormentada a humanidade com polarizações artificiais, mas sim poderá gozar da pura e branca luz da verdade eterna. E esta será, então, a teosofia, meus amigos, porque realmente muita sabedoria foi trazida pelos grandes instrutores da humanidade. Mas, lamentavelmente, o ser humano é imperfeito, o ser humano é fraco, meus amigos, o ser humano procura artifícios para se proteger, e, lamentavelmente, para cada um desses grandes instrutores, meus amigos, que a maioria deles, se não todos eles, jamais pediu que fosse feita uma religião para cultuar os seus nomes e as suas instruções. Jesus não pediu isso, meus amigos, o Buda não pediu, Zoroastro não pediu, Osíris não pediu, e toda uma série aí. Mas os seguidores, os discípulos, meus amigos, criaram religiões, criaram doutrinas, transformaram a beleza, a universalidade dos ensinamentos desses iniciados, desses mestres, os transformaram em preceitos, em dogmas, e a eles foram sendo somados outros preceitos, outras invenções, e aí, lamentavelmente, isso tudo deságua no fanatismo, deságua numa mente fechada, numa mente que não pode enxergar, meus amigos, que em outros mestres, que em outras doutrinas também existe verdade, também existe luz. E é por isso, então, que a sociedade teosófica estuda essas doutrinas de uma forma comparativa, evidenciando, então, meus amigos, que existe sabedoria na maior parte das grandes doutrinas do mundo, se nós formos realmente na essência. Então Blavatsky, uma vez mais, está de parabéns, meus amigos, porque plantou no seio da humanidade uma entidade, uma organização que não visa ter a verdade absoluta ela mesma, mas sim que busca nas diversas fontes do conhecimento e da sabedoria os fragmentos, os tijolos, o cimento para construir com todos eles um edifício mais sólido de conhecimentos, de sabedoria, fazendo enxergar que existe por trás de todas essas doutrinas uma sabedoria maior, que é a sabedoria divina, meus amigos. Então, nós vamos encerrando aqui o primeiro bloco do nosso programa, mas no próximo bloco, meus amigos, principalmente vamos falar aqui para os amigos teósofos, teosofistas que estão nos ouvindo, trazendo algumas novidades, algumas mensagens, pensamentos de mestres de outros segmentos da Fraternidade Branca que dão apoio e estão por trás desse trabalho teosófico, meus amigos. Então, com muita satisfação e gratidão, agradecemos aqueles que estão sintonizados aqui conosco. Nós vamos fazer agora aquele intervalinho para nós tomarmos aqui uma Pepsi Cola muito gelada aqui que está nos aguardando, mas voltaremos em seguida com o nosso segundo bloco. Vocês vão ficar agora, como sempre, com uma mensagem da Loja Esotérica Virtual, convidando vocês, meus amigos, a se juntarem aqui ao nosso trabalho, nos apoiando, nos patrocinando para que as nossas atividades possam continuar no ar. Até já, meus amigos. Sim, meus amigos, estamos de volta aqui ao vivo com vocês, transmitindo aqui o programa Lux Esotérica, que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo aqui para aqueles que têm essa satisfação, esse prazer que vocês nos dão de nos acompanhar ao vivo, mas também vocês podem nos ouvir aqui as gravações dos 100 programas Lux Esotérica que já foram ao ar, meus amigos, aqui na opção Lux Esotérica do menu da rádio e também lá na seção de áudio da Loja Esotérica Virtual, a Levir, em www.levir.com.br. E também não podemos deixar de agradecer sempre, meus amigos, aqueles que têm se associado, aqueles que já são associados da Levir, que têm criado condições para que esse nosso trabalho esteja permanentemente no ar, trazendo muitas e muitas informações, muita sabedoria, muito conhecimento para aqueles que estão buscando. 500.000 de palestras, meus amigos, desde o ano de 2005, aonde começou a nossa estatística, até hoje, ou seja, nos últimos 5 anos, a Loja Esotérica Virtual ofereceu gratuitamente para os buscadores da verdade que pesquisam na internet, meus amigos, e acham a Levir. 500.000 de palestras foram transmitidas, meus amigos. E é minha felicidade, mas também devemos, né, dizer de uma forma lamentosa, meus amigos, que 1/3 desse 500.000 de palestras foi da nossa pequena e humilde lavra, meus amigos. 150.000 dessas palestras somos nós que fizemos, e com as limitações no nosso conhecimento aqui, da nossa voz, que não é realmente aquela que tem características de locutor, de narrador aí desses trabalhos de TV ou de rádio, mas com certeza nós temos sempre muito boa vontade de estar aqui a instruir e a trazer conhecimentos para vocês, meus amigos. Então, agradecemos aqueles que nos apoiam. Temos aí a promoção com os 3 CD-ROMs que vieram inicialmente a serem vendidos para vocês adquirirem. é uma opção também para vocês nos apoiarem. Estão à venda aqui os três CD-ROMs, o Lado Oculto das Coisas, o Caibalion e os Ensinamentos Esotéricos de Jesus. Por um preço de um CD-ROM, você leva esses três, meus amigos. Agradecemos também àqueles que têm nos apoiado dessa forma. Mas vamos continuar, meus amigos, o trabalho de hoje, aqui continuando os nossos estudos sobre o livro A Chave para a Teosofia, onde Blavatsky tem nos falado sobre a sociedade teosófica, meus amigos, que ela não tem conhecimentos próprios, mas ela visa trazer uma visão global, uma pesquisa comparativa das religiões, juntamente com a filosofia e a ciência, e também as artes, e assim permitir que as pessoas que têm essa visão eclética, meus amigos, possam enxergar muito mais coisas, ter acesso a um horizonte muito mais amplo, percebendo, meus amigos, que existe por trás disso tudo uma sabedoria que os próprios mestres a denominam de teosofia ou a sabedoria divina. E é nos mestres da fraternidade branca, meus amigos, que está a verdadeira gênese, a verdadeira origem desse trabalho de Blavatsky. Blavatsky muito bem o disse, que nas suas obras nada há de realmente pessoal nelas, a não ser que ela esteve ali a colher, com o auxílio dos mestres, esse verdadeiro buquê, meus amigos, de informações, de conhecimentos, de sabedoria. E a única coisa que há nessa obra própria de Blavatsky é apenas o laço, meus amigos, da pena da sua caneta que enfeixou, que realmente envolveu e trouxe a público todos esses conhecimentos. Mas saibam, meus amigos, que muitas e muitas passagens do que nós encontramos em A Doutrina Secreta, em Ísis Sem Véu, em livros de cunho ocultista, como A Voz do Silêncio, meus amigos, que é um verdadeiro tratado esotérico do budismo, né? E mesmo aqui na Chave para a Teosofia, muitas dessas passagens, desses textos, foram inspirados diretamente pelos mestres da Fraternidade Branca, que reconheciam em Blavatsky, meus amigos, um ego de extrema evolução espiritual. Realmente uma iniciada cuja dedicação, cuja abnegação, meus amigos, dificilmente pode ser realmente superada ou igualada, porque é um sacrifício, uma dedicação da sua própria vida, da sua saúde, das suas riquezas, uma vida totalmente dedicada, devotada para trazer ao mundo esses conhecimentos. E esses mestres, meus amigos, que nós insistentemente estamos falando, eles têm planos, meus amigos, para a humanidade, porque lamentavelmente, meus amigos, a humanidade, ela tem corrido sobre o seu princípio de livre-arbítrio. Os seres humanos podem fazer o que bem entendem, mas muitas vezes nós usamos esse nosso livre-arbítrio contra nós, porque muitas pessoas que têm conhecimento, muitas pessoas que têm poder, usam seu livre-arbítrio não para auxiliar os demais seres humanos, não para ajudar a evoluí-los, mas sim para limitar as suas capacidades, muitas vezes propondo teologias, ideologias, políticas de Estado, políticas militares, meus amigos, que têm levado a humanidade à guerra, têm provocado a fome, a doença e principalmente a ignorância, meus amigos. essa que é a maior mazela da humanidade, que é a ignorância, que juntamente com o egoísmo, né, que é natural das fases primitivas da humanidade, tem impedido o progresso. Mas os mestres que se elevaram além do nível humano, meus amigos, e que conosco permanecem, meus amigos, como bem o disse, bem registra os textos do budismo, quando o senhor Buda atingiu a mais sublime das expansões de consciência, a mais radiante das iluminações, tendo penetrado o Nirvana, assim mesmo ele renunciou, meus amigos, a esse direito de gozar praticamente a eternidade do Nirvana, se colocando numa posição de associado ainda à humanidade, se dedicando. Então, a promessa do Senhor Buda, que ele estaria com os homens, com a humanidade, até que todos, meus amigos, dessa nossa humanidade, que é, obviamente, apenas uma das ondas de vida que estão vivendo, estão evoluindo nesse planeta, porque a humanidade não é o único grupo de seres que evolui nesse planeta. Aí estão também os animais, os vegetais, os minerais, estão os elementais, estão as hostes angélicas, meus amigos, que são muito mais numerosas do que qualquer grupo de seres aqui do plano físico. Todos nós estamos evoluindo nesse planeta. Então, o Senhor Buda, ou então o divino instrutor dos anjos e dos homens, que é o divino Cristo, conhecido no Oriente como o Senhor Maitreya, e outros mestres, meus amigos, que não são conhecidos do público, e nós vamos falar um pouco deles aqui agora, eles são mestres da compaixão e da sabedoria. Eles estão conosco, meus amigos, por vontade própria, porque, ao contrário de outros, meus amigos, que se iluminaram e que ganharam dimensões do cosmos, sobre o qual nós não podemos especular, porque após o estágio humano se abrem portas, oportunidades para realmente sair desse planeta e evoluir em outras esferas de consciência. Mas esses mestres que nós conhecemos, que nós adoramos, que nós reverenciamos, eles ficam, meus amigos, conosco. Então, ao Buda, ao Cristo, aos outros mestres que nós mencionamos, sempre, meus amigos, sempre deve ficar a nossa reverência, o nosso respeito, a nossa consideração, e quando for possível a eles nós devemos dirigir os nossos pensamentos de amor, de elevação espiritual, porque eles estão aí a distribuir também as suas vibrações para o benefício do mundo. Mas o trabalho teosófico, meus amigos, o trabalho esotérico, e das dezenas e dezenas de filhas, meus amigos, que surgiram a partir da teosofia, do movimento teosófico, uma árvore frondosa, meus amigos, se nós imaginarmos que a sociedade teosófica é o tronco, né, a raiz inicial, esse tronco cresceu e se multiplicou, se subdividiu em galhos, em ramos, em folhas, meus amigos, e muitos frutos foram dados, estão sendo dados para um. Mas por trás de tudo isso, meus amigos, estão os mestres. Estão aqueles que não querem nada para si, nem sequer que nós os adoremos. Eles não gostam sequer que nós os chamemos de mestres, meus amigos. Em muitas e muitas cartas, eles pediram para serem chamados apenas de irmãos, se muito irmãos mais velhos da humanidade, porque eles não querem que um novo culto surja aos mestres. O que eles querem é que seja cultuado aquele espírito da unidade, o espírito que faz se juntar todos os seres humanos sobre uma única causa. E a causa maior que eles desejam que triunfe, meus amigos, é a fraternidade da humanidade. Que nós, humanos, nos reconheçamos como uma única espécie. E que todas as mínimas diferenças, meus amigos, que existem de cor de pele, de etnia, de culturas, de línguas, de religiões, isso é tudo supérfluo, meus amigos. Nós somos uma única espécie e devemos nos unir para cumprir o nosso papel aqui nesse planeta. E é por isso que nós vamos trazer aqui a palavra, meus amigos, de um dos mestres da fraternidade egípcia, da fraternidade de Luxor, o braço egípcio da grande fraternidade branca, que ainda se encontra ativo lá no Egito. Porque os mestres, meus amigos, que estiveram tão atuantes no Egito, eles estão pavimentando o caminho para o retorno de uma nova era de ouro espiritual para a humanidade. Uma era onde nós tenhamos esses mestres muito mais ativos dentro da estrutura das organizações humanas. E a sociedade teosófica é a pedra angular, meus amigos, foi a primeira das inúmeras pedras e das inúmeras construções que vão erguer esse templo. Mas o mestre Polidoros Isurenos, meus amigos, que ficou conhecido na literatura teosófica como o mestre P, em uma comunicação do ano de 1945 para o teósofo Geoffrey Hodgson, ele disse o seguinte com relação ao Egito e com relação à sociedade teosófica e o seu futuro, sua importância para a humanidade. Vamos ler aqui esta comunicação do mestre, que disse o seguinte: o trono dos faraós foi um dos estágios na senda do adeptado, né, do mestrado, galgada por muitos dos mestres. Esse trono, meus amigos, ele deu acesso aos mistérios e oportunidades ímpares para o desenvolvimento da sabedoria e aquisição de faculdades através da experiência. Foi um privilégio e oportunidade inigualáveis e marcou o ponto de mutação para muitas almas. A realeza e a aristocracia egípcias foram assim utilizadas pelas autoridades espirituais, né, da fraternidade branca, para impulsionar os indivíduos. As escolas de mistério e treinamento estavam plenamente disponíveis. Mestres e altos iniciados estiveram permanentemente encarnados no Egito por milhares de anos, e todo o grande trabalho de treinamento, iniciação, elevação e aperfeiçoamento ocorreram sem interrupção por todo este período de milhares de anos. Foi uma das maiores épocas do planeta, e devido a seu valor foi mantido por tão longo tempo. E aí vem a visão do mestre para o futuro, meus amigos. Já que ele comentou sobre este grande tempo que foi a época do Egito, o mestre nos diz o seguinte: período semelhante está para se iniciar logo e quando o mundo se acalmar das guerras, se e quando o mundo estabelecer uma corte mundial para que, obviamente, a paz venha a reinar entre as nações e entre os povos. E o mestre diz o seguinte: a fundação da sociedade teosófica e a edição dos primeiros livros teosóficos foi o primeiro passo de todo esse trabalho que está sendo envidado pelos mestres. E podemos ver que esse trabalho vai só se multiplicando, meus amigos, pois, como nós dissemos, a sociedade teosófica não deseja ter exclusividade sobre isso, mas sim que todos venham a se beneficiar. E o mestre comenta sobre a sociedade teosófica. A sociedade teosófica é uma organização de altíssimo significado, uma vez que ela é o instrumento designado e usado pelos mestres para gradualmente reintroduzir a sabedoria oculta no mundo e pavimentar o caminho para o reestabelecimento dos antigos mistérios. Planos de longo alcance foram feitos antes e na sua fundação, e todos os extraordinários trabalhadores são agentes significativos no seu sucesso. De fato, todos os trabalhadores que provem ser de algum valor real estão participando em um tremendo trabalho para a iluminação e elevação espiritual do ser humano. A fraternidade dos mestres deseja apressar a libertação da humanidade do karma produzido pela crueldade e pela dor. Ela deseja tirar a maioria da humanidade das limitações e males da mente inferior em direção à liberdade e bondade, e assim à beneficência da mente superior. E isto tão mais rápido quanto seja possível. Este é o trabalho deste período. A teosofia é a força e a sociedade teosófica um instrumento. Felizes são aqueles membros da sociedade teosófica que percebem isto e sacrificam a si mesmos para esse portentoso trabalho, pois dele será a grande recompensa. E ele informa a Geoffrey Hodgson o seguinte: mostre aos membros tudo isto e estimule-os a uma participação mais plena e ativa, mais inteligente e mais inegoísta nas atividades da sociedade. Ardor, zelo, inteligentemente dirigidos, devoção inegoísta e esforço incansável. Estas são as qualidades que levam o indivíduo acima e que ao mesmo tempo asseguram o progresso da organização. Estar aptos e ativos, tanto como almas e personalidades, este é o chamado para os membros da sociedade teosófica no mundo após esta guerra mundial, né? Já que essa comunicação é de 1945, né? Exatamente após a Segunda Guerra Mundial. Felizes são aqueles que respondem, pois a oportunidade para o progresso e desenvolvimento oculto deverão ser as suas recompensas e os mestres as conferirão a eles. E é essa, meus amigos, a mensagem do mestre Polidoros, indicando, meus amigos, a importância desse trabalho que começou lá atrás, em 1875, com Helena Petrovna Blavatsky, os seus livros que foram publicados, a fundação da Sociedade Teosófica e depois tantas e tantas almas, meus amigos, milhares e milhares de pessoas que têm trabalhado ativamente para trazer essa visão teosófica para o mundo, que vem se desdobrando, como nós já dissemos. Não é esse trabalho, não é exclusividade da Sociedade Teosófica. Na verdade, todos aqueles que trabalham por aquilo que é conhecido como esoterismo, o ocultismo, todas as editoras, meus amigos, os editores, os escritores, né? Aqueles que trabalham, meus amigos, em inúmeras organizações de caráter de estudos ritualistas, como as ordens Rosa Cruzes, como a maçonaria, como a organizações que estão aí trabalhando para trazer a espiritualidade do ponto de vista do esoterismo, do ponto de vista do ecumenismo espiritual, meus amigos, e não mais tentando fazer uma nova religião, um novo culto, um novo fanatismo, meus amigos. Na era de Aquário, isso não vai acontecer mais, porque a informação vai fluir muito mais rapidamente, não haverá mais espaço para fanáticos, não haverá espaço mais para que haja manipulação da informação. Então, meus amigos, o que nós estamos fazendo aqui com esse programa é uma mostra desse trabalho, levando ao público aqueles que estão buscando essas informações. Porque os mestres, meus amigos, se encontram na nossa esfera, trabalhando dioturnamente para o progresso da humanidade. E o objetivo deles, meus amigos, que está sendo pavimentado agora, é novamente, meus amigos, que nós tenhamos uma civilização baseada na espiritualidade. E não mais, como nós temos hoje, uma humanidade pagã, uma humanidade que cultua apenas as forças da natureza e que está totalmente cega por esse envolvimento com a matéria, onde nós vemos aí as desigualdades sociais, nós vemos a desigualdade econômica, as crises e os frutos disso tudo, meus amigos, que é a pobreza, que é a doença, que é realmente todos os desequilíbrios, a guerra, tudo que nós vemos de ruim na humanidade, lamentavelmente acontece porque o ser humano acha que ele tem que se apegar à matéria. Enquanto nós não formos governados, meus amigos, pelos sábios, enquanto nós não fizermos acontecer no mundo uma sociedade, uma civilização que se baseie nos preceitos espirituais, jamais haverá a verdadeira justiça entre os homens. Mas isso vai ser construído paulatinamente, meus amigos. Não vai ser de uma hora para outra. O mundo não vai acabar aí em 2012, como estão dizendo, e isso vai levar alguns milhares de anos, mas tudo isso está começando a ser construído e reconstruído a partir de agora. E a teosofia, meus amigos, a Sociedade Teosófica e muitas outras organizações afins estão aí no mundo trazendo a sua contribuição, desde que não se transforme novamente em focos de fanatismo, em focos que, ao invés de por fazer as pessoas progredirem, fazem as pessoas regredirem. Por isso que a informação aqui está livre, solta, e é a minha alegria, a minha satisfação estar aqui despertando, meus amigos, esses temas, despertando os corações de vocês para essas mensagens. E agradecemos aos mestres, aos escritores que trazem as palavras dos mestres, e que essa sabedoria possa realmente transformar as nossas vidas. Então, o nosso humilde programa termina no dia de hoje, meus amigos, esse tópico sobre a Sociedade Teosófica. Vamos então fazer aquela vibração terminando esse programa, agradecendo o prestígio de todos pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Vamos uma vez mais fazer a nossa vibração final. Vamos volver a nossa consciência para os nossos corações. Vamos sentir, visualizando aquela joia inefável e cintilante brilhando no centro dos nossos corações. Que essa luz se expanda dentro da nossa natureza, que ela preencha todo o nosso corpo e ilumine a nossa consciência. Que essa luz se expanda e se projete sobre o nosso caminho, e que nós possamos percorrer a nossa via, o nosso caminho, iluminados por essa luz interna, pela luz da nossa alma e do nosso espírito. Vamos, nesse momento solene, meus amigos, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve, mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos, que assim seja, que o Espírito da Verdade prevaleça entre nós e que este humilde programa possa continuar com vocês, com este Dharma, meus amigos, com esse dever de manter acesa aqui nas noites da esotérica este lema dessa nossa pequena, mas valente rádio, que é trazer para vocês durante todo o dia muito boa música e aqui durante as noites com muita sabedoria para a sua alma. Muito obrigado pela audiência, pelo prestígio, amigos. Estaremos juntos amanhã novamente aqui no programa Lux Esotérico. A todos uma boa noite, um bom descanso e enviamos a todos vocês, amigos e amigas ouvintes, o nosso fraterno abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérico.